folhas de ébano, flores nascendo pelo tapete gris. As suas roupas andam sozinhas e puxam correntes de solidão. Velhos poetas ingleses saem dos livros, tontos de sono e podem olham pra ti. Insegurança e medo, medo na tua casa. Foges pra rua e não sei, não sei mais o que. Muito bem, uma vez então na rua, as coisas melhoram, o dia é claro e a cidade se agita. A língua do sol lambe a calçada onde caminhas com teu ar de dama. Lambe a umidade das pedras, sarjetas, postes e calhas. As pessoas suadas entram e saem, entram e saem, entram e saem, entram e saem, entram e saem. Em lojas e ônibus e bares lotados, chega um vento quente entre tuas coxas de dama. Tudo te excita, então procuras, procuras. Mentira, tudo mentira, pura mentira, meu amor. Agora aqui no meu quarto vejo toda essa história. Insegurança, medo e pressão te trouxeram pra cá. Pétalas surdas, roupas que sarjetas e coxas. Talvez só os velhos poetas pareçam errados.